Telefone 4, Juliet. Estacionamento 3-2-1, autorizado para posicionamento, senhor para o táxi. Autorizado posicionar, semana para o táxi, estacionamento 3-2-1. Gol no 659, posicionamento, senhor para o táxi. Solo gol no 659. No 659, autorizado posicionamento, senhor para o táxi. Autorizado, semana para o táxi, 659. Para o táxi, o passageiro 2231, 65530, alterna Brasília. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 016, passageiro 2231. Aqui, via parte Índia, 295 a torre, o passageiro 2231. Tráfego Salvador, boa tarde, para 3567, informação Mike para a cópia 300 Brasília. 300 Brasília, ciência, aguarde qualquer hora. Aguardando, seria previsto qual seria, senhora. Primeira hora via Pedro 17. Arbor Elefa. T3154, na escuta da torre. Não. Ok, checa o trem, pouso autorizado, 1-1-0 graus, 089. Fica atento aos sinalizadores e atento ao passarelo, setor pushback. Sente Alfa Kilo, atento ao passarelo pushback 2795. Quando a 076 approaching Juliet. Roger, mantém position before Juliet. Ok, quando a 076 hold short before Juliet. Minha 321 na escuta? Minha 321 na escuta? Sim, você vai iniciar o pushback? Já está iniciando. Sim. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter, pistão zero. Pede animar o Fox. Tente a Delta Fox, continua aproximando, vai dando contato visual. Para a Fox. Gol 2009, ponte zero, está pronto. Boa tarde, gol 2009, mantenha a posição. Mantenha. São 3154, solo 04, libera a próxima à direita via Fox, chama solo 121, decimal 1. Solo 1 na Fox. Só 3154, táxi via Alfa, repórter antes do táxi 6, Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3154. Dado, pouso, lá, tá foto. Planeta 321, prossiga. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Gente, o Xenem 327 aguarda. Delta Fox, sala 06, qual faixa? A 050. Ok, eu vou estacionar a frequência livre, boa tarde. Boa. Prossiga. Pronto para o táxi, 171 a bordo, 3 horas e 13, confim. Toro 659, aguarde para o táxi. Ah, escuta. Xenel 6321 para o táxi, com 142, 3 horas, Goiânia. O Xenel Miami é 321, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxiway Índia. No ponto de espera, chame a torre 198 decimal 95, QNH 10 no 6. É a Pátio Índia, quanto pega 295, janela 6321. 1659, seguindo o Airbus da Avianca, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Taxiway Índia. No ponto de espera, chame a torre 198 decimal 95, QNH 10 no 6. Aqui é o time entrando na 0-6, atrás da Avianca, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, obrigado, bom dia. Vivo 2009, decolagem autorizada, vento 120 graus e na 09. Torre Salvador, boa tarde, eu passarei 2231, pode ficar no 90 pronto. Leti, gate 11. Condor 076, Juliet, gate 11. No 659 na escuta? 84 na. O no 659 na que está no táxi na escuta? Condor 0764 Gol, registration Victor Bravo Foxtrot. Can you go further a bit so that we can. Condor 076, maintain position. Okay, corner 076, hold for this. Chamando 2101, por gentileza. 2101, bom nome, é 59. Gol 2009, decolada 09, chama o controle em 119, decimal 35. 1935, 2009, boa. O táxi? Afirmativo. Passarela 2231, decolagem autorizada, vento 110 graus, 08 nós. Iniciando 2231. Condor 076, approved, Juliet Gate 11. Condor 076, Juliet Gate 11. No 54, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, também no 54, obrigado. Alô, boa tarde. Confirma que chama só? Eco Delta Fox, prossiga. Sabatango Eco Delta Fox, aguarde pra cópia. Pronto, 567. 3567, autorizado Brasília, via Pêndulo 17, nível 300, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Arbor Elefa, transponder 5407, controle 119.35. Autorizado Brasília 300, Pêndulo 17, decola da 10, curva direita Arbor Elefa, 5407, transponder 1935, com controle 135. A 3567, cotejamento correto, chama pronto, aeroportão 4. Chama na pronta, 3567. Gol no 884, autorizado. Pushback, acionamento, portão 7, chama táxi. Livre push, vai chamar táxi, sinal 884. Oceané 6327, não escuta? 327, copia. Confirme nível solicitado. Até 180. A 6327, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, decola da pista no 0, após a decolagem curva à direita, na saída Coral, aciona 0276, controle 119.35. Ilhéus, então, pela Golf 677, 180, nível, decola da 10, curva direita, Coral, 0276, no transponder, 19.35 no controle, esse é o Oceania 6327. Oceania 6327, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Tá bom, obrigado. Oceania 321, autorizado a alinhar e manter disponível. Alinhar e manter disponível, Oceania 321. Tango Eco Delta Fox na escuta. Confirme o horário da notificação. Leaving via Fox, call ground 1211. 1211? Affirm. Okay, bye. O táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Taxi da Índia. No ponto de espera, chame a torre 18.95, quem negar no 0, no meio. 2-9-5-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3- Boa 097. Approve the taxi via Alpha, report before the taxi Juliet. Alpha before Juliet, 1097. Sou eu, gol no 659, pode esperar, pronto? Pelo 659, mantenha, ponto de espera. Boa tarde, mantenha, ponto de espera. Salvador Azul 4462, final, 7 milhas. Boa tarde, Azul 4462, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda, 4462, Azul. Chama 321, decolada autonomia, chama controle, 119, decimal 35. 119, decimal 35, janela 6, 321, não, botar. aguarde, estou em contato com a Sala IS. 4462, checa o trem, pouso autorizado, vento 1, 0 graus, 099. Vídeo pouso, pista no 0, azul 4462. Confirma o horário do plano? Está previsto para o 47. Gente, aguarde. Por informar com a saída prevista, por favor. Confirma o destino? Campina Grande. Acima do 190? Acima, sim. Saída Puca. Puca, obrigado. 097, taxi, Juliet. Go 1097, approve the Juliet gate 09. 09 or 1097. Gol 1659, autorizado a linha área e manter. A linha área e manter na 1-0, gol 1659. Azul 4462, Paulo 1-9, libera direito via Eco, 1-2-1, décima 1. Via Eco, 2-1-1, Paulo, azul 4462. Fox, autorizado Serra November, papapá, decola da pista 17 após a decolagem curva à direita no corredor Axé, aciona 0145, controle 119.35. Autorizado Serra November, papapá, decola da pista 17, curva à direita, corredor Axé, aciona 0145, alocado 0135, Eco Delta Fox. Confirme a altitude solicitada. Autorizado a colar que eu seria 90, gol 659. Confirme o pátio e o PLB? Pátio 06, 0165, é o telefone, 0145. 0145, é o telefone, é o telefone. Protaxi é na torre, 198.95, QNH 1096. Azul 4462, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4462. Azul Delta Fox, bem Decolada 2-1, 1-1-9-35, controle. 1-9-35, gol 1-6-5-9. Tá, deve dar pronto, que a porta linha era pronta, que a 0 na 7, o ajuste na 0 na 6. 67, pushback, estacionamento no 4. Eu puxo. Guarda. Bom, 984, decolagem autorizada, pistola 0, vento 090, grau 09, nós. Decolagem, 984. Apartamento Web Delta Fox, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 090 graus 089. Bom, 984, decolado 223, chama o controle 199, decimal 35. Lenda 135, boa tarde. Delta Fox, decolado aos 241, 19, decimal 35, até o regresso. 0935, grato. Sim, quadro da porta, eu coloco a sua escuta. Pergunta da torre. passado. Trem embaixo pra lá. Boa tarde, meu nome é 649-1620. Cheque o trem, pouso autorizado, 100 grau 089. Livre pouso, gol no 620. Posicionamento posição 56327. Posicionamento 6327, posição 05 autorizado. Chama táxi. Autorizado, chama lá. Só no voo 9 de AD, voo no 966, autorizado Campina Grande, via Open Zulu 10, nível 370, decolada pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída pouca transição Zipar, transponder 5473, controle 1-9-35. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, via Brasilu 10, decolada a pista 10, curva à esquerda, saída pouca transição Zipar, transponder 5473, controle de saída 1-9-35, gol 9-6. Voo no 966, conteja novamente, só o transponder. Transponder 5423. 5473. 5473, transponder, voo 1966. Voo no 966, conteja novamente, correto, uma pronta, portão 02. Vamos lá, pronto, portão 02, voo 966. Alô, Salvador, na 35671181, a bordo. 3 horas e 5, acionando com o pista no 0, ponto de espera, chame a torre, 1-8-9-5, QNH no 0, no 6. Direita ainda, então ponto de espera, torre, 19-9-5, da 3. 5 metros, mesmo, boa. Voo no 620, táxi Alfa, reportando, táxi C, Juliette. Via Alfa, até próxima, Juliette. Grau 099, pastor 87. Viva Alfa, pastor 87. Grau 099, pastor 87. Mantenha a ponta do espera. Mantenha a ponta do espera. Mulher 662, puxa, para Salvador do Mike Romeu em posição rotatória. Sente sinal da 17 autorizada, reporta através da Enrimar. Só ingressar na final da 17, confirme e reportar. Através da Enrimar, tem conhecimento do L ponto? Negativo, sir. Ok, continue agora a utilização de pulse. Vai continuar aguardando, Romeu. Gol no 620 após o Airbus da Avianca liberar o eixo da Taxway Juliette. Ingresso Juliette, portão 05. Juliette, gate 5. Alô, Salvador, 3155, formação November, para a Copa Guarulhos. No 0, Taubaté. Nível 320, decolada a pista no 0, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva, transponder 5463, controle 119, decimal 35. Do Guarulhos, nível 320, via Perzilu 10, até Taubaté. Decolada no 0, curva direita, saída da El, após Leda e Motiva. Controle, o transponder em 5463 e o controle em 119 decimal 35 para o TAN 3155. TAN 3155, atendimento correto, chama São 3567 autorizado, alinhar e manter, pistão na zero. Aqui mantém, 3567. Segue Mike Romeu, avistado, pouso autorizado, pistão na 7, 080 graus, 09 minutos. Segue autorizado na 7, Romeu. 27, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. Via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 95, quem negar o 0, no 6. 1016, 1295, obrigado, até logo. Restaurante 7, solas 34, libera à esquerda, de hotel, estacionar a frequência ali. Boa tarde. Restaurante 7, livrando a presença do hotel com a viatura. Boa tarde, Senai 6314, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. Bom, na 3567, decolagem autorizada, 080 graus, 089. Sim, decolagem, 3567. Cinema 327, após a voz da companhia, autorizado a alinhar e manter. Após a alinhar e manter, 6327. A estreia era suficiente? Positivo. Reporte ao término. Sim, obrigado. O 9,5. 9,5, portão 02 autorizado, chama táxi. Para ataque, vou na VL. Pouso, baixou, travou, 3 ou não passa? Tiago Mike Romeu, solas 3,6, qual pátio? Esquerda. Ok, direita, estacionar a frequência livre. Direita, lá, com o pátio livre, meu Deus. 3567, decolado aos 3,6, chama o controle, 119-35, bom voo. Tá, 35, boa. Ok, Confirmo, quando é, apoio seria o de quê? Sim, quando é de 14? Sim. Não, escuta. Sim. Sim, já foi solicitado pra ela. M3, 1-4, solos 3-7, libera a próxima, via Fox, 1-2-1, décima 1. Fox, 2-1, agora. Boa noite, 314, telefone a porta, pode mandar. Será 314, táxi e alfa, vai manter a posição aqui do táxi 3, Juliette, aguardando... Correção, vai manter a Infero modificou o portão agora, mantém a posição antes da táxi 3, Juliette, vai chegar 314. Alfa, mantém a sua Juliette, na 314. Solo, Salvador, gol 960, POB 115, 4 horas e 3, opera Marcial, pronto. Gol 966, autorizado o táxi direito a Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera Torre, o 98 decimal 95, QNH1 no 0, no 6. Direita Índia, ponto de espera da 1-0, 119, gol 966. Avistado, pouso autorizado, 1-0-0 graus, 089. Tive o pouso submetido 1-0, só 3835. É 314, Juliette, portão 04. Juliette 04, na 314. Golo 966, autorizado a linha de manter, pistola 0. Ali mantendo 0, Golo 966. Caralho, tá batendo tão bom agora, hein? Aí ela fica desbloqueando. Aí ela desbloqueia, aí tipo, tudo desbloqueado. Aí eu venho mais aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui. Aí tem dia que eu abro, aí aparece aqui a sua cara, que ela tá desbloqueada, não tem nada. Aí agora eu tô desbloqueado, então na época eu desbloqueei. Eu acho que ela muda a frase aqui no status e desbloqueia. Aí depois me bloqueia de novo e só me desbloqueia quando ela muda de novo a frase. Eu nunca olho isso aí. Tá 3835, sola de 43, 12 e no décimo 1. Aí. Aí. Salve, Salvador, muito. Ó, boa tarde, tá 3835, 40 graus na alta. Tá 3835, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3835. Decolada 451-19-35, vamos. 1-1-9-35-1-9-6, obrigado, bom trabalho. Luca 04, prossiga. Luca 04, prepare a saída com o dia, aguarde a cópia. Q04, pronto, cópia. Q04, autorizado Natal, via Golfo 677, nível 170. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Conde, transponder 5505, controle 119.35. Joker 04, cotejamento correto, confirme PLB. Sim, acionamento táxi, torre no 8.95, NH 10 no 5. 8.95. Paulo, tá 31.55, push back acionamento, posição 62. Tá 31.55, posição 62, autorizado pela táxi. Táxi, 31.55. Só na escuta do Papa Romeu, ouvido do Juliette? Sim. Término do cheque motores, Papa Romeu, ouvido do Juliette. Ciência. Valeu, galera. Secretário, reposta para o tarde, Joker Modo. Volta no hotel para para ingresso, ajuste na 0 no meio. Confirmando a decola a partir do hotel, taxi da cabeceira. Recente, reporta para ingresso. Recente. Romeo Golf, correto. Taxi Sutan 3155, 209 a bordo, 4 horas, ao técnico. Sutan 3155, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera chame a torre, 198, decimal 95, QNH 1095. Pátio Índia, ponto espera torre 1895, Sutan 3155, me quinto, obrigado, uma boa tarde. Go ahead. Romeo Golf, stand by to call. Solo Salvador, azul 4118. Jack 04, autorizado alinhar e decolar a partir do hotel. Vento 090 graus, 09 nós. Ótimo, 97, prepare a saída Arbor, número 3, cópia. Arbor, né, cor. Eu tô 3155, ponto espera dono 0, pronto. Gente, tô 3155, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Manter a pista no 0, tô 3155. Ok, 04, decolada ao 59, chamo o controle em 119, decimal 35. 119, decimal 35, dia 204. 4-1-8. Prossiga. Teria uma saída prevista pra gente, pra Confim? Confirme nível solicitado? Solicitou 360. Gente, a saída, prepare a saída Arbo. Arbo, obrigado. Prossiga. Afirmo, só confirme a radial ideal de saída. Gente, está pronto para cópia? Ok. Romeu Golf autorizado, Serra November, Bravo, Zulu. Rota conforme o plano de voo, nível 200, decola da pista 107, após a decolagem curva à direita na saída Arbor, após segue direto. Transponder 5520, controle 119.35. Autorizado 200 para Paramanim, levou nosso pede, curva direita na volta. Após conforme o plano. 7135 e 155, Romeu Moroso. Vocês novamente transponder? 5520. Confirma o seu ouvir? Gente, funcionamento do táxi 2 no 895, quem negar no 0 no 5. Acionamento, a critério reporta para iniciar o táxi, o ajuste na 0 no 5. Azul Eco, prossiga. Azul Eco, aguarde.